antes que o galo cante por três vezes, tu me negarás, disse Jesus a Pedro. E Pedro lhe falou: te digo, meu Senhor, se preciso for, morrerei contigo, mas não te nego, meu mestre. E na madrugada fria, os soldados lhe batiram, sem temor, sem compaixão. Porém Pedro olhava, não acreditava no que estava vendo. Então uma mulher dele se aproximou e lhe perguntou: tu és um deles? Tu estavas com ele? E Pedro então negou. Porém o que Pedro via era olhar do meigo mestre. Estava olhando em seu olhar, e o galo cantou, foi grande a dor na alma de Pedro, como marcou o olhar de Jesus no olhar de Pedro. Pedro lembrou e até chorou de arrependimento. É assim o seu olhar, mais profundo que o mar, mais forte que um vulcão, mais veloz do que o vento, do que qualquer pensamento. É o olhar do meu Jesus dentro do teu coração. Sim, o seu olhar, penetrante como espada, brilha mais que o diamante, corta mais do que a navalha. O olhar de Deus não falha, pode crer que este olhar está olhando pra você. Que um vulcão, mais veloz do que o vento, do que qualquer pensamento. É o olhar do meu Jesus dentro do teu coração. É assim o seu olhar, penetrante como a espada, brilha mais que o diamante, corta mais do que a navalha. O olhar de Deus não falha, pode crer que este olhar está olhando pra você. Ou sua família está olhando pra você. Ou sua casa e sua vida, esse olhar está olhando pra você. Esse olhar tão doce e meigo está olhando pra você. Este olhar cheio de ternura está olhando pra você. Está olhando.